vender e desconversar. Outra vida, roupas grandes, porque vai entender. Meu rolê tem que ser sem dever, sem envolver. Tem que ter no CD, mó prazer. Pra vocês, buenas noites, função. No peão, envolvidão, no lolo, na canção, mó paixão. Som no carro, hidráulico, curtiu o parquezinho. Os bim-bim, o banquinho, os playboy, a fica da Audi. Chega aí, picadilha, aro 13 na trilha. Guadalupe tá envolvida com as carripas guerrilhas. A pata na raça, lixava, fumaça na mente. Sem fragante, camada ciente. A frente com as clomadas, chuim. Lowrider, collect, chombrim, riblim, blim. Biate pra mim, pode vir, vamo aí, tamo aqui. Olha ali, sem dar mim, não é pra mim. Chega aí, se divertir é o clima. Da noite cachorro, tchola tcholo, pato louco, só os lobos vem de novo no jogo. Vagabundos, trio e o chefe em bala. Aqui é vida real, sou outra vida na raça. Vai, pensando que tá bom, perde breque. Aqui só vejo os verdadeiros, sou mais um, sou da leste. Não anda com nós, não soma com nós, não firma com nós, na cultura que é demora. Keep running with my homies on the block. Original hustler, they wing got fingers to the cops. They say he's 22, my god, this boy is terrible. Hot beat, crazy flow, I think he is incredible. Eastside got the bitches and the battles. The real homie gets fucking with this motherfucking fracos. And Pala 6-4 rolling around the mocha. Pero loco so hot, got the good mocha. My flow is explosive as the bombs in the trunk. Left the ground that makes up who does not want. Trail in the 6th Street, cruising down in the street. I got my own bitch like a soundtrack to the shit. I feel the shine in the night on Brazil Avenue. I get my prison with weed, whiskey and Red Bull. So put your guns up, every red, every blue. Light it up the green and let it burn it from the big moon. Call up the my riders, we got real hot drivers. Let them on, call us grill up in the streets and keep it bouncing. Call up on my niggas, show you how to play. So call up on my homies, show you how to play. Yeah, yeah. Call up on my riders, we got real hot drivers. Let them on, call us grill up in the streets and keep it bouncing. Call up on my niggas, show you how to play. So call up on my homies, show you how to play. Yeah, yeah, yeah, yeah. Calçalaia, bombeta, camisa grande, a cena mó treta. Não aguenta, queima a mente dos cabaços. No compasso, rap music, b-boy em salão. Picadilha na função, essa é minha cota doidão. Tô firmão na canção, nas guitarras, vou chegar. Bichava que o bagulho é louco, chapa, brisa o cabeção. Pancada na caixa, DJ balança a rapa. Tá tudo dominado, hip hop em minha cara. Não arrasta na carripe, jeta funk no osso. Envolvidaço até a alma, com a clube, vida real, grafite. Techniques no squash, representa nos trechos. Na cultura, nas ruas, no movimento, no peito. Visto outra vida, plante new mafia. Lecoq, fila, Nike, Adidas, bamba, cabeção. Osta, malac, mad hats. Header, respeita a rima da antiga, meu irmão. Tamo juntão, os pião, ligeirão, Oscar não, pé no chão, João. Postura não dá medo na pista, as carripa na trilha. Ticando a noite, um lobo ruboso. Lowrider, bato louco, the game, joga o jogo. Pensando que tá bom, perde breque. Aqui só vejo os verdadeiros, sou mais um, sou da leste. Não anda com nós, não soma com nós, não firma com nós, na cultura que é de voz. Vai, pensando que tá bom, perde breque. Aqui só cola os verdadeiros, sou mais um, sou da leste. Não firma com nós, não soma com nós, não anda com nós e quer falar mal de nós. Call up in my riders, we got real hot drivers. Let them on, call us grill up in the streets and keep it bouncing. Call up on my niggas, show you how to play. So call up in my homies, show you how to play. Yeah, yeah. Call up in my riders, we got real hot drivers. Let them on, call us grill up in the streets and keep it bouncing. Call up on my niggas, show you how to play. So call up in my homies, show you how to play. Yeah, yeah, yeah, yeah.